primeira vítima mortal no Dakar 2011, clubes europeus querem menos jogos de seleções no futebol, Fernanda Ribeiro volta a vencer os 10 mil metros, agora em Cabo Verde. Estas e outras notícias daqui a pouco, em mais uma edição do Desporto Antena. Erotismo é o sal do amor? Há quem o firme, há quem o cante, há quem o transforme em belos poemas da Bíblia. Ao Prémio Nobel da Literatura, passando pelos grandes poetas portugueses. A poesia erótica oferece-se a quem ousa. Ouse você também. Às quintas-feiras, pelas 8:15 da noite, ouvir poesia de amor. Poesia erótica. Todas as quintas-feiras, às 8:15 da noite. Aqui, na Rádio Antena Web. Queres companhia para a tua noite e não tens? Queres aquelas músicas que mais gostas, mas nem os programas de download zapam? Tranquilo, é que agora tens o Target DJ na Antena Web. Nas noites de sexta para sábado, a Antena Web leva até ti Target DJ, o programa com a melhor dance music do passado e do presente. Target DJ nas noites de sexta para sábado, da meia-noite às 2 da manhã, na tua Antena Web. A Antena Web está à procura de novos locutores. Por que não se atreve? Lançamos o desafio. Integre a equipa de locução da Rádio Antena Web. Se estiver interessado, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com para saber mais pormenores. Nós não exigimos muito. Só alguma arte e engenho para o efeito e muita, muita vontade. Rádio Antena Web. A sua, a nossa, a rádio de todos nós. Tens uma banda? És um artista? Queres-te dar a conhecer? Então estás no lugar certo. Porque a Antena Web dá-te a oportunidade de divulgares através das nossas emissões. Escreve-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com e envia-nos juntamente uma música para podermos passar aqui na Antena Web. Estamos à tua espera. geral.radioantenaweb@gmail.com. Antena Web. Sintoniza-te. Iniciamos a emissão de hoje do Desporto Antena pelo futebol e pelas declarações recentemente prestadas pelo presidente da Associação Europeia de Clubes, Karl-Heinz Rummenigge. O alemão, que é também presidente do Bayern München, defendeu hoje que, ao contrário da opinião de Josef Blatter, deverão ser os jogos internacionais de seleções a diminuir e não o número de clubes nos campeonatos nacionais. Recorde-se que, recentemente, o presidente da FIFA, o suíço Josef Blatter, defendeu que, para que os atletas tivessem uma produtividade maior nos jogos internacionais de seleções, o número de equipas por cada campeonato nacional devia ser reduzido. Karl-Heinz Rummenigge defendeu precisamente o contrário, que deviam ser os jogos das seleções a serem reduzidos e não os dos campeonatos. Defende Karl-Heinz Rummenigge que são os clubes quem pagam aos esgotados jogadores e que os cedem para os campeonatos, aliás, para os jogos das seleções, e não o contrário. Esta situação ainda está na fase de apenas uma manifestação de opinião, mas aguardam-se desenvolvimentos. Ainda no futebol, Ricardo pode estar de regresso ao Alvalade. O guarda-redes português rescindiu com o Betis de Sevilha e poderá estar a caminho de Alvalade, isto segundo adianta, ou vai adiantando, o canal de televisão SIC Notícias. Em declarações ao canal, Ricardo disse que, por minha vontade, as coisas já tinham terminado há muito tempo. Foi a primeira vez que passei por isto na minha carreira. Agora sou um homem livre e pronto para trabalhar. Não quero adiantar sobre nenhuma negociação. A única coisa que o Ricardo diz é que todas as negociações ou todas as propostas são estudadas com o máximo respeito possível. Mas não adianta. Mas certo é que onde há fumo, há fogo. E o mercado ainda está em aberto. O Dakar 2011 é hoje destaque pelos piores motivos. Às vezes também acontece. Ao concluir a 10ª etapa, o piloto argentino Eduardo Amor embateu frontalmente contra uma outra viatura que nada tinha a ver com a prova. Foi na província de Catamarca, a cerca de 30 km do final da etapa. De imediato, Eduardo Amor chamou os organizadores da prova, que enviaram um helicóptero e uma ambulância. Mas nada havia a fazer. Marcelo Reales, indivíduo de 42 anos, que nada tinha a ver com a prova, como disse, faleceu ainda antes de chegar ao hospital. É uma mancha neste Dakar 2011 e já está aberto um inquérito pela organização para apurar as causas do acidente. Quanto à etapa de hoje nas motorizadas, Cyril Desprez foi o vencedor desta 11ª etapa, recuperando assim 2 minutos para o confortável líder Marc Coma. O quarto melhor tempo da etapa foi conseguido por um português, Hélder Rodrigues, que assim mantém o quarto lugar na geral. Já o KTM português Rubén Faria ficou em 11º e com isto caiu para a 8ª posição da geral. Aguardamos ainda por informações sobre a etapa de hoje do Dakar 2011 nos automóveis. Ainda nos desportos motorizados, a Ford apresentou hoje o seu novo modelo em Birmingham, modelo este que irá competir no World Rally Car, o Campeonato Mundial de Rallies. Lembramos que o campeonato começa na Suécia, nos dias 10, 11, 12 e 13 de Fevereiro, e a Ford já apresentou então hoje o seu novo modelo, o Ford Fiesta RS, baseado no Ford Fiesta S2000, que no passado ano venceu o Rally de Monte Carlo. Apresentou também a Ford o seu novo nome para 2011, Ford Abu Dhabi World Team. A equipa será composta por Mikko Hirvonen, Yali Mati Latvala e Khalid Al-Qasimi. O novo modelo tem tração integral, um motor 1.6 turbocomprimido, baseado no motor EcoBoost, com a mesma cilindrada, cumprindo assim as novas regras da modalidade. Como disse, o campeonato irá ter início no dia 10 de Fevereiro, no Rally da Suécia, mas antes deste campeonato se iniciar, a Ford promete dar mais pormenores sobre a nova máquina. Viva com a Antena Web o fulgor e a sinceridade da canção tradicional portuguesa. Alma Lusa, o seu programa de música tradicional portuguesa que vai para o ar na Antena Web entre as 15 e as 18 horas. Alma Lusa, com Carlos Bonaparte, entre as 15 e as 18 aos sábados, aqui na sua Antena Web. Faz a ponte entre o passado e o presente. Não conhece fronteiras, nem temporais e nem espaciais. Chama-se Sonoplastia e vai para o ar às 11 horas, todos os domingos, na Antena Web. Carlos Bonaparte leva-o além fronteiras nos mais diversos temas que o mundo do som engloba. Sonoplastia, aos domingos, às 11 da manhã, aqui na Antena Web. Aqui e além, por esse mundo fora, muitos escreveram e ainda escrevem verdadeiras palavras de ouro. Na Antena Web, todas as sextas-feiras, pelas 18h40, trazemos-lhe um pouco dessa extraordinária literatura. Com Luís Gaspar, Palavras de Ouro. Todas as sextas-feiras, às 18h40, aqui, na sua Antena Web. Foi hoje que se realizou a Corrida pela Liberdade em Cabo Verde, na Cidade da Praia. Esta corrida, que já vai na sua 3ª edição, assinala o dia em que Cabo Verde conquistou a liberdade, a democracia, em 1991. Comemora-se então hoje 20 anos sobre esse acontecimento. Na corrida não houve grandes surpresas. A vencedora olímpica em 1996, Fernanda Ribeiro, dos 10 mil metros, venceu hoje, novamente, numa corrida repleta de sol, a julgar pelas declarações de Adilson Spencer. Foi uma corrida relativamente fácil para a atleta, pelo menos foi o que deu a entender a própria Fernanda Ribeiro. 15 anos envolvidos e nem tudo muda. Quanto à secção masculina, o vencedor foi Adilson Spencer. O cabo-verdiano diz que havia muitos concorrentes e estava muito sol, portanto foi uma prova difícil. Já a atleta portuguesa diz que é preciso haver uma maior motivação na área do atletismo para que Cabo Verde possa um dia chegar aos Jogos Olímpicos. A prova contou ainda com os ex-futebolistas Oceano e Neno. Estava prevista a participação da triatleta Vanessa Fernandes, mas esta acabou por não participar. O judoca Nuno Delgado também esteve presente e também concorreu nesta terceira corrida pela Liberdade, na cidade da Praia, em Cabo Verde. Nuno Delgado esteve presente para dar a conhecer a modalidade. No ciclismo, depois de Alberto Contador, é a vez do italiano Franco Pedizotti estar em risco de não participar no campeonato de 2011. Depois de ter sido acusado por manipulação de sangue e de ter sido ilibado desta acusação pelo Comitê Nacional Italiano por falta de provas, a UCI, a União de Ciclistas Internacional, irá recorrer da decisão. Sim, apresentamos recurso. Foram estas as palavras do assessor de imprensa da União Ciclista Internacional, Enrico Carpani, esta tarde aos jornalistas. O passaporte biológico de Franco Pellizotti é suspeito e, por isto mesmo, a UCI pediu ao TAS, o Tribunal Arbitral do Desporto, que investigasse a ilibação do piloto transalpino. Começamos a edição de hoje do Desporto Antena com Futebol e é com futebol que vamos fechá-la. Falo-lhe agora da Taça Asiática e dos dois jogos que se realizaram hoje referentes ao Grupo B. Ora, no Grupo B, a equipa da Jordânia venceu por 1-0 esta tarde a equipa da Arábia Saudita. A ex-equipa de José Peseiro está assim fora dos quartos de final, ou fora desta possibilidade dos quartos de final da competição. O único gol da partida foi marcado numa altura em que o guarda-redes saudita não ficou muito bem na fotografia. Foi aos 43 minutos, Bah Sudiman, a fechar a primeira parte, dava a vantagem aos jordanos. No outro jogo do Grupo B, o Japão venceu a Síria por 2-1. Foram os japoneses que se colocaram primeiro em vantagem, com Makoto Azebe aos 35 minutos. A equipa da Síria ainda empatou através da marca de grande penalidade. Firas, aos 76 minutos, recolocava algumas esperanças nos sírios, mas 6 minutos envolvidos, aos 82, e também pela marca de grande penalidade, Keizuki Honda dava o resultado final para o Japão, 2-1. Agora joga-se a terceira jornada, mas, como já disse, a equipa da Arábia Saudita estará fora das possibilidades de ir aos quartos de final. E é desta forma que fechamos a edição de hoje do Desporto Antena. Amanhã estamos de volta com mais uma história. Fique bem e até lá!